No início da tarde de domingo, por volta de 12 horas e 30 minutos, uma denúncia anônima feita ao serviço reservado da Polícia Militar levou equipes à Avenida Beira Rio, no bairro Jardim Festo Gato. As informações davam conta de que na residência existiria arma, munições e drogas, além de radiocomunicadores para o monitoramento das ações policiais. No local, juntamente com o oficial CPU, comandante do policiamento da unidade, equipes do Grupo Tático e RPA abordaram Carlos Alberto Pérez Vera, de 34 anos, de nacionalidade paraguaia, que franqueou a entrada dos policiais na residência. Após buscas, foram localizados um revólver calibre 32 de fabricação argentina, em cima de um guarda-roupa e uma pequena quantidade de maconha que estava em posse de Edson de Camargo Maia, de 22 anos. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos envolvidos e encaminhamento de todos à 6ª SDP. Na delegacia, a droga foi pesada e totalizou 64 gramas. Foi confeccionado um termo circunstanciado pela posse do entorpecente. Já Edson assumiu a propriedade do revólver e de uma munição encontrada na casa. Ele foi então autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. O delegado arbitrou uma fiança de 2 salários mínimos. Que até o presente momento não temos a informação se foi paga ou não. Ele permanece à disposição da justiça, mesmo em liberdade, pois o processo agora deverá correr como manda o trâmite legal. Através do serviço da P2, da Polícia Militar, foi levantado que numa residência na Avenida Beira Rio, tínhamos informação que havia armas, munições e droga. Deslocamos juntamente com umas 3 equipes lá e fizemos a busca no interior da residência e foi localizada aí essa certa quantia de droga, né, e essa arma. O que disse o proprietário do imóvel? Segundo o proprietário do imóvel, disse que ele não tinha conhecimento nem da arma e nem da droga. E sim o enteado do mesmo aí assumiu a posse da droga e da arma. Aqui na delegacia o caso foi desmembrado, né? Foram feitos duas situações em separado, né? Segundo o delegado aí, deu um termo, né, a droga e daí flagrante da arma. Flagrante de posse de arma de fogo. Deu fiança? Sim, provavelmente vai dar fiança aí, o delegado vai arbitrar um valor aí. Essa arma pode ter sido usada em situações de crime ou até agora não se tem informações do que era o feito com ela? Até o momento a gente não tem informação, mas o delegado vai apurar a situação da arma. É um 32 de fabricação argentina, né? Isso, seria um 32 de fabricação argentina. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.